Tendo geladeira vendo 287. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo aparelho médico seminovo. É uma vitrola que você amarra nas costas. Ideal para hérnia de disco. Inauguração de estúdio de tatuagem na Zona Leste, próximo ao metrô. Sabe por que na Zona Leste? Porque além de tatuar o braço, nós também tatua pé. A solução para você que está cheio de inimigos, cansado de todo mundo mandar você ir cagar? Purgantes Costa, porque sozinho você não vai dar conta. Classificado, Escola Show.